Manda mais uma cidra pra gente que tá começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui Anderson Meira, vulgo perna, juntamente com o Bruninho, que vai apresentar a galera aí. Eu vou? É bom, seria, né, cara? Você, então, né? Então tá bom, quem tá falando aí é o Perna. Ui. Estamos aqui com o Vinícius. Olá, enfermeira. Com o... como é que é seu nome mesmo? É Fernando, né? Sou eu. Com a senhora Beatriz. Oi. Com o senhor José. Opa. Com o senhor Alemão. Olá. E com o Alemão. E com o Bertarado. Último episódio do ano do Tosco Chanchada Podcast, a gente não podia deixar de fazer a nossa retrospectiva. Yeah! É! Depois desse episódio, o Tosco Chanchada vai entrar em férias. Oh yeah! Isso! Merecidos, né? É! Enquanto o episódio não começa... Yeah, baby! Eles adoram... vocês adoram fazer isso, né, cara? Não seria no último episódio do ano que vocês iam... All right! Fazer isso, né, cara? Cara, bebês, motherfucker. Vamos pros e-mails e... Hell yeah! Hoje tá foda. Hoje o episódio vai ser foda. Yupi! E-mails. E-mails. Janeiro. Bom, 2009 foi um ano, assim, podemos dizer, prodigioso de fatos interessantes, fatos curiosos, né, e coisas importantes na vida de todo mundo, né? É verdade. E vamos fazer uma escala cronológica aqui, começando por janeiro, gente. O que aconteceu em janeiro? O que aconteceu em janeiro? Dia 20 de janeiro de 1891 aconteceu um fato que mudou a história do Brasil, meu. O Zé sabe, cara, o Zé sabe direitinho. O Zé é professor. Claro, eu como um professor decente. Ah, você tá comendo professor decente agora? Que antes você comia uma pessoa humilde. É, antigamente eu comia pessoas humildes, agora eu como professor decente. Melhorou. Né? Que nojo, cara. Dia 20 de janeiro, Zé. Eu sei que você sabe o que aconteceu dia 20 de janeiro de um ano específico. 20 de janeiro é o dia de fundação da cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, né, gente? Ah, pensei que eu tinha esquecido, velho. Isso, jamais, Afonso... cara. Quem nunca foi pra Afonso Cláudio aqui, cara? Ô, louco, lá é praticamente um passa ponto. Passa férias em Afonso Cláudio, hein? Passa raiva em Afonso Cláudio. Passa vergonha contando pros amigos que foi pra Afonso, Cláudio. Cidadão, velho. Puta cidade. Aí onde fica, Zé? Sabe? Opa, fica na Serra do Espírito Santo, né, cara? E você sabe as coordenadas? Ah, eu não sou muito bom com isso, não, cara. Cara, mas eu até poderia pesquisar depois e falar, cara. É pra isso existe o GPS. Sabe, né? Tudo bem, é porque, sei lá, né, meu? Mas o PIB você deve saber, cara. Ah, não, o PIB é tranquilo, cara. Ó, o PIB do lugar é R$176.395 cabeça ano. Segundo o IBGE de 2006, né? Caraca, tudo isso, meu? Meu, que foda. O povo é rico, os fazendeiros. Você lembra de cabeça também? Não fala o nome exatamente, de todo mundo. Exatamente não, mas é algo em torno de 31.384 habitantes. Sabe aproximadamente. Mas é o nome dos habitantes? Ó, tem um cara que chama Anselmo, cara. O cara foi pra Lisboa recentemente. Não, mas... é macho. Macho, não, esse aí é ponta firme. Não, um dos moradores mais, assim, ilustres de Afonso Cláudio é o turco Orkut, né, cara? Não é indiano, você não tá confundindo? Não, no Wikipedia dele tá escrito turco, cara. O nome dele parece o nome do golpe do Dragon Ball Z, quer ver, ó? Cadê, ó? É Orkut Buyukutkenden. Buyukutkenden. Buyukutkenden. O nome é simples, é que ele tem língua presa. O nome dele é Orkut Buyukutken. Nasceu de Afonso Cláudio, cara. Buyukutken? Ele é... Buyukutken. Tá, mas quem nasce em Afonso Cláudio é o quê, cara? Como você não sabe, Fernando? Capixaba. É gente. Exatamente, capixaba. E Afonso Claudense. Afonso Claudicante. Falar nisso, um abraço pro prefeito Wilson Berger, né? Amigo da gente, que mandou umas cervejas aqui pro pessoal do Tosco Chanchado. Mandou a cidra que a gente tá tomando hoje. Exatamente. Parente do Geraldão Berger, né, cara? Amigo do Senna. Ex-piloto da McLaren. Geraldão Berger. Ô, logo, Geraldão é a truta do futebol, velho. Ah, os caras aqui, o Galvão, que fica inventando Gerhard. Ah, para, velho. O cara nasceu em Afonso Cláudio e vai Gerhard. Ah, vai tomar no cu, velho. É igual aquele Weber, aquele australiano que o Galvão insiste em chamar de Weber. É um sapo falando Weber. Um sapo. Weber. É o Weber. Posso que ele fala BMW. O Vinícius, Vinícius, você sabia que Afonso Cláudio é o maior município de toda a região serrana lá do Espírito Santo? Cara? Nossa, cara, que interessante. Incríveis 15 bairros, cara. 15 bairros. Olha, onde já se viu uma cidade com 15 bairros? E 6 distritos ainda. Olha cidade só, rapaz. Primeira. Eu lembro que a história deles lá é... Tem uns índios na parada aí, não tem um bagulho assim, meu? Sim, os pele vermelhas, né? Os botocudos. Parente do perna, né? Os botocudos. Botocudos, né? Sabe que os botocudos foram os primeiros habitantes dessa região, né, gente? Diz também que... Quem disse? Diz também... É, quem disse isso, cara? Né? Wikipédia diz também que desbravadores lá se estabeleceram em busca de ouro, né, cara? Em meados do século XVIII. Uau! Dinheiro! Diana Gomes Weinreich, a responsável pela produção do hino, né, da cidade de Afonso Cláudio. Canta o hino da cidade de Afonso Cláudio. Ah, se o perna descer o cursor e a gente achar a porra do hino, a gente canta. Tem uma festa boa lá, Zé? Tem a festa de São Bastião. Carnaval Afonso Cláudio. Olha lá, Afonso Claudense ausente, mano. Que porra é essa? Todo mundo sai da cidade, assim. É o dia do jogo do Flamengo. Eles demoram incríveis 15 minutos pra evacuar a cidade inteira. Olha, eles têm a sua própria micareta, né, cara? Chamada Afonso Folia. Ó, tem a festa havaiana, né, cara? Em homenagem à Guerra do Havaí ali perto do Paraguai, obviamente. Ó, tem o Baile do Jeans, né? Que inclusive deu origem àquela música do Michael Jackson, né? Baile do Jeans. Baile do Jeans. Eu não sabia que o Michael Jackson conhecia Afonso Cláudio. O Baile do Sinal, que é um baile só pra mudos, né, cara? Não, é um baile pra lá. Não, o Baile do Sinal foi quando ele inaugurou o primeiro semáforo e único até hoje. Eles fazem embaixo do sinal, né? Fica no cruzamento. Quando fecha o sinal, eles fazem o baile rapidinho e acaba. Quando tiver verde, você pode pular a mão das meninas, cara. É muito, muita putaria isso aí. A gente não pode se esquecer das inúmeras festas privadas e regiliosas que ocorrem na cidade. Regiliosas. Bom, e quem quiser saber mais informações sobre Afonso Cláudio, pode entrar no endereço eletrônico http://www.afonsocláudio.es.gov.br e lá você pode saber tudo sobre essa incrível cidade. Bem, ainda no mês de janeiro, velho, foi a criação do Orkut em 2004. Olha só. Olha, rapaz. Janeiro de 2004, o turco que eu disse lá não é turco, na verdade, que é nasceu Afonso Cláudio. É, mas... É turco porque ele era pão duro, né? É, eu acho que deve ser por aí. É então. Por aí. Nem parece tão novo assim. Fale um pouco sobre o Orkut. O que seria o Orkut? É mesmo. O Orkut funciona o Orkut. Ninguém sabe o que é. O Orkut é o nome do cara, né, meu? Que criou. É o Orkut Kamehameha. Trek-trek-trugen. Orkut. Boiou no seu cu. Buyukotken. Buyukotken. Buyukotken. Buyukotken. Buyukotken. Coquetel. Ó, Buyu Cocktin, né, meu? Buyu é o Cocktin. Buyu Cocksoccer. Soccer. Mas parece. Soccer. Mas se eu não me engano, ele é um cocksoccer mesmo, de acordo com informações do Fernando, cara. O Orkut Buyu Cocksoccer é gay. Cocksoccer. É um futebol de pinto, cara. É cocksoccer. Ele é gay, ele casou e com outro cara lá e estão vivendo feliz em Afonso Cláudio. Ele casou com quem? Com o Facebook, cara? Em janeiro de 83, se eu não me engano, também, Afonso Cláudio, Jason foi considerado morto, né, cara? Após eventos que, inclusive, foram mostrados no filme Sexta-feira 13, né? É verdade, eu fiquei sabendo disso também em 1981. Nasce em Afonso Cláudio na maternidade, Hospital Maternidade Afonso Claudense. Uhum. Justin Timberlake, cara. Caraca, só, bicho. Tá explicado porque tem tanta informação, né? 81. É. Justin Timberlake, né, cara? É ele que tá comendo o Orkut do é verdade. Do de quem lá? Não, comer o Orkut dos outros é pecado. Mas é só um namoro pelo Orkut. Eu fiquei sabendo. Ah. Seria... E quem saiu na Playboy em janeiro aí? Eu. Não, eu não. Não. Quem saiu na Playboy de janeiro desse ano? Quem lembra? Vamos ver. Vocês são tudo punheteiro. Fernando, você que fica procurando pinto no Orkut, cara. Então, se eu procurasse buceta, eu saberia. Mas quem saiu, mano? Apareceu. Quem saiu em janeiro? Regina Duarte, né, cara? Não foi a Regina Duarte? É, Regina Duarte lá de Afonso Cláudio. Exatamente. Que, inclusive, foi vice-prefeita de Afonso Cláudio alguns anos depois de sair na revista. Ela, né, ganhou o título de cidadã Afonso Claudense. Ô, é, louco, velho. Tem as fotos dela aí, Perna? De quem? Da Regina? Regina Duarte. Fiquei curioso agora. A Regina Duarte, que depois mudaria de nome quando foi embora de Afonso Cláudio, passaria a se chamar Helena, né, cara? Durante vários capítulos. É, tanto vários que... anos. Ela é a viúva porcina também, ela já tem vários... Helena Porcina, é. Vários... Oh, alguém aí viu a revista da Regina Duarte, cara, pelada? Eu não, você tá louco? Eu acho que nessa época nem saía pelado na revista, saía só uma pessoa. Só capa. Só de maiô, acho. E era, né, desenho, um desenho da pessoa. Tentei ver, eu fiquei cego, daí eu não... Fevereiro. E em fevereiro, o que aconteceu em Afonso Cláudio? Carnaval. Carnaval. Grande carnaval de Afonso Cláudio. Carnaval aconteceu o quê? É, quarta-feira de cinza. Cara, dia 12 de fevereiro de não sei qual ano, nasceu o Alborguete, cara. Ô, que... grande Alborguete, que continua Alborguete, lá apresentando o seu programa, né, cara? Aí, em 1977, em Afonso Cláudio, nasce o tal Orkut, Burkut Ken. 77, cara. 77. Também no Hospital Maternidade Afonso Cláudio, cara. Tá, Vinícius, mas ó, não corta não, cara. Vamos falar, vamos fazer uma homenagem ao nosso querido Alborguete, que no Firme e Forte, apresentando lá o seu programa policial. Ó, eu sei que no dia 28 de fevereiro de 1988 foi comemorado os 33 anos do Carnaval de 1955 em Afonso Cláudio, cara. Foi uma das maiores festas da cidade. Nossa senhora, velho. Foi o bicho. Foi o bicho. Sabendo que foi no mesmo lugar do sinal. Inaugurou o sinal com essa festa aí. Verdade. É, contando com a presença ilustre de Justin Timberlake, Orkut, Regina Duarte, Orkut. Boiano Cu. Geraldão Berger, o prefeito, na época ainda era um pequeno bostalho. Era o Bagnin. Era o Bagnin. Baguinho. Alborguete. O Alborguete também. Tava, mas ele arrumou confusão, tiveram que tirar ele lá. Inclusive, dizem que o destaque do carro alegórico era a Leila Lopes, cara. Agora eu não sei se isso procede. Ela tinha 6 anos na época, né? É. Nada, foi em 88, gente. E ela 88. Trabalhava empurrando, então ela, cara. Ela tinha só 38. Em 88 ela tava... Fácil. Continua em nossos corações, trabalhando bastante. Inclusive vai lançar um filme ano que vem, a Leila Lopes, cara. Tipo, necrofilia, vai, Leila Lopes, né? Noiva cadáver. produção brasileira Bertinich. Cara, no dia 15 de fevereiro de 1980 nasceu Perna, cara. Parabéns pra você. Perna, mas você lembra que cidade você nasceu, cara? Foi na cidade de Marília, cara. E você mudou pra Afonso Cláudio com quantos anos? Cara, eu não me lembro, eu era muito criança. Olha, assim. Eu sei que com 3 anos de idade o pau do Perna chegava lá em Afonso Cláudio. É. Como você sabe, Vinícius? Ah, relatos, cara, Wikipedia. O Vinícius nasceu, Afonso Cláudio, ele tava lá na cidade. Viu? Ah, eu vi chegando aquela porcaria lá. Com 3 anos. É igual o negócio do Independente. O Vinícius tava tomando café, você ouvia, brrr, a chiquinha tremendo, brrr, a chiquinha tremendo. Era o pau do Perna desenrolando. Aí chegou, o pessoal achou que era a estrada de trem chegando, né, cara? Coisa comprida, acabava. Foi em 23 de fevereiro de 1984, o Perna se apresentava no Circo Nacional de Afonso Cláudio como um anão de 3 pernas, cara. Que pariu. Sendo que uma perna era muito grande, as suas duas eram apropriadas. É, logo depois ele começou a fazer salto com vara no circo. Ele foi a primeira pessoa do Brasil a espalhar que tinha um daqueles pula-pula, né, cara? Mas Fogobol, né? Depois descobriu-se que não era um pula-pula. Ele também emprestava uma parte do corpo era dele fimose. Pra fazer a corda bamba. Era a fimose dele. Dia 25 de fevereiro, a Beatriz, ela nasceu em Afonso Cláudio. Ô, eu... Beatriz, peraí, não. Bravo. Mas ainda era o Beatriz quando nasceu, né? É, mas a minha mãe não é boa em pôr nome. É o Bernardão. Assim, então ela... O Bernardão. Aí eu lembro que era muito divertido, porque quando tinha festa junina lá em Afonso Cláudio, o Perna, ele sempre foi muito solidário. O pau de sebo. O pau de sebo humano, é porque era, né, muito, cara, difícil, porque é serra, né? Era difícil levar. E o Fernando era a barraquinha de churro. E aí... Corre pra baixo do Fernando. O Fer também foi a primeira coifa desenvolvida em Afonso Cláudio. O Fernando que é a primeira pessoa do mundo que fica mais alto quando tá deitado, né? O perna ganha. Perna foi o primeiro. Ah, é, o perna é mais velho. O perna foi mais... Março. Dia 19 março, de março de 1978, nasceu o Bart em Afonso Cláudio. Parabéns! Em 1981, no mesmo dia, eu nasci. Parabéns! Onde você nasceu, Vinícius? Em Havaí. Eu nasci em Oswaldo Cruz, mas eu fui pro Afonso Cláudio criancinha ainda. Ô, bem, você nasceu no Havaí? Não, Califórnia. Califórnia, ele nasceu em... Califórnia Paulista. Nasceu... Verdade! Cara, como é que eu nasci em Califórnia Paulista, Vinícius? Eu sou californiano, né? Então, uma banda de punk rock. Então, gente, em 1997, né, a Playboy apresentou aquele, o maior ensaio da história da revista, né? Considerado por muito superior, inclusive, ao trabalho que o Hugh Hefner fez com a Marilyn Monroe, né? É o ensaio da Cindy Crawford brasileira, Leila Lopes. Achei que era a Marta do basquete, você falou o maior insight. Eu achei que era o pau do Perna, cara. Era Hortência, cara. Pô, imagina se o Perna sair na Playboy, o tamanho que ele tem que ser o pôster. Mas o que pouca gente sabe é que a locação para o ensaio da Leila Lopes foi o Museu Histórico de Afonso Cláudio. Né, E lá foi onde caiu o último meteorito no Espírito Santo, né? Foi. Tá lá no museu exposto. É, 11 de... Museu Aeroespacial de Afonso Cláudio. 11 de março de 23, nasceu a maior celebridade da história do cinema do Brasil, né? O Antônio Carlos Magalhães da produção de filmes, né? O Herbert Richards, né? Nasceu de 1923. Em que cidade? Olha aqui. Ainda na época, ainda era só Afonso Cláudio, cara. Olha, Afonso Cláudio. Que coincidência. Nossa, né, velho? Coincidência, né? Essa cidade... Na época era a tribo dos Botocudos. Cara, não tá muito estranho, não tá muita coincidência, cara. O Albert Richard é um Botocudo, cara. O Albert Richard, o garçom. É uma mistura do Albert Einstein com alguma coisa. Se vocês fizerem as contas, cara, em março, no ano... Letivo. Não, um oficial um antes de Cristo. Um antes de Cristo. Um antes de Cristo é a suposta visita do Espírito Santo, né, cara? A casa de Maria lá, meu. Nove meses antes, né? É, cara. É, o Espírito Santo compareceu ali. Hoje, hoje o Gabriel passou a espada na Maria. Exatamente. Em março de 23, Jesus tinha 23 anos, né, cara? Ele tinha 22, ele ia completar 23 anos. Você dá aula do quê mesmo, Zé? Eu sei que um ano antes o Illuminati já tava bolando a Operação Inseminação, cara. Operação Inseminação. Pior que o Zé acreditou em tudo. Não você, Zé. O Zé da Maria lá. É. Zé, ah, Zé, eu o também corno é. Mais famoso da história. Ele, Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria, que a gente tava falando que é nome de borracheiro, né? Exatamente. Borracharia do Zé Maria. Pô, tá aí, né, cara? Não, tá aí uma coisa, né? Tem Maria esses caras João. Que o cara, sei lá, o cara chama Ribamar, a mulher chama Edileuza e a filha chama Ribaleuza, assim, né, cara? Ribamar. Se o Jesus fosse brasileiro, provavelmente o nome dele ia ser Zé Maria, né, cara? Ia ser muito mais legal, né, cara? Você é Cuervo, né, mano? Ou Washington. Vasto. Se ele nascesse um pouco acima de Afonso Cláudio, ia ser Vasto. É, Walt Disney. É, Walt Disney. Universo. Olha o Kimi. Abril. Foi dia 4 de abril de 1909, a fundação do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Parabéns! Não, é Porto Alegre, cara. I was not afraid! I was petrified! Cara, mas por falar nisso, vocês esqueceram de um detalhe muito importante. I was not afraid! Que no dia 1º de abril foi... Ah, o dia nasceu o Rodrigo Gerdoni. Nasceu o Rodrigo Gerdoni, cara. Olha! Rodrigo Forrest Gump Gerdoni. No dia 4 de abril de 1404, né, lá na Suíça, nasceu o Agenor McNamara, né, cara? O avô do seu Nonô. Eu tava lá. É isso que... Ah, não, eu não tava. É o avô do Agenor McNamara III, o Agenor McNamara, que recebeu esse nome, né, em homenagem ao... Cala a boca, filha da puta! Deixa eu terminar, seu Nonô. Tô falando aqui do seu avô. Eu não quero saber. Você sabe que o nome ninguém quer saber, avô, ninguém se interessa, filha da puta. Cala essa boca. Você sabe... Vamos falar de outra coisa. Você não quer saber a origem do nome do senhor? Eu quero que se foda o mundo. Ó, eu vou falar, o senhor querer ou não, então cala a sua boca. Pega aqui, ó, no saco de burca. Tumor. Não, o Santo Agenor, né, que Cristo deu o nome de ao cara, filha é o padroeiro de todos os sifilíticos. Cala essa boca, né, desgraçado. Padroeiro dos sifilíticos. De quem? Agenor, cara. Exatamente. Parabéns. De quem? Padroeiro dos sifilíticos, Santo Agenor, cara. Cara, tem isso, tem. Tem. Puta que pariu. Ai, meu Santo Agenor. Valei-me, meu Santo Agenor. Bereba. O saco de burca aí do seu Nonô, na verdade... É a crista de galo. Cachumba. É a cachumba dele. Eu sei que em abril de 1991 foi fundado também o poderoso time do Corinthians Alagoano, velho. Olha! Alagoâmago? Alagoâmago. Alagoâmago. Alagoâmago. Não, é o Corinthians Alagoano. Alagoâmago. Mas. Alagoâmago. Lá em Afonso Cláudio, no Alagoas, né? É. Alagoâmago de Afonso Cláudio. Corinthians Alagoâmago. Afonso Claudense. Que era um pântano. É sociedade de Alagoâmago. Afonso Claudense, Corinthians Alagoâmago. Pô, sapo. Do sapo. Por isso que era um pântano lá, porque tinha sapo. É isso aí. Finalzinho de abril também, tá, último dia de abril, morre um dos pilotos mais formidáveis de todos os tempos, né, cara? O Ratzenberger. O Ratzenberger, cara. Verdade. Dia 30 de abril de 94 morre o Ratzenberger num acidente trágico. Mesmo dia em que o Rubens Barrichello foi lançado, né? Praticamente um foguete, né? Na sua Jordan, né? Pra cima do muro. Se for lançado igual um foguete, deve ser esse foguete de a Challenger que explode, né? E foi tão trágico quanto o dia 22 de abril, né, cara? Que foi descoberto um paísinho sem vergonha aí, chamado Brasil, né? Olha, parabéns! E 4 de abril é a fundação de Marília, que foi fundada em Afonso Cláudio. Exatamente, a festa foi em Afonso Cláudio. Inclusive, o Brasil cresceu em volta de Afonso Cláudio, não sei se vocês estão sabendo disso. Claro. Porque, na verdade, é a fila de Afonso Cláudio. Depois terra de Santo Cláudio. Depois, quando dividiu as capitanias hereditárias, ficou a capitania de Afonso Cláudio. Mas você sabe por que Afonso Cláudio, né? Que era o rapaz que ficava lá em cima na caravela do Cabal e que foi o cara que descobriu, né? Ele que ficava falou, no caralho. Pista. Que ficava no caralho, que é o nome, do pau do Berna e daquela coisa. Do mastro? Do isso. Mastro, caralho. Cara, dia 29 Segunda de abril. Dia chama caralho aquele negócio. Eu fiquei sabendo esses dias a também, cara. Caralho. Do navio. Pelo sorrisinho desculpa, dela, acredito que sim, cara. Caralho de borracha ali, entendeu? Vai, todo mundo desculpa. Bia. Cu, Bia. E dia 29 de abril de 45, cara, foi o casamento de Adolf Hitler, cara. Com Zoka Eva Braun. Um dia antes de morrer, eu conheci. Vocês foram convidados ou não? Cusão, cara. Ah, eu tava lá, só mas eu sou preto e não me chamou. Ele só convidou os russos. Cara, eu ia, mas tinha os russos chegaram em Afonso Cláudio, cara. Festa do maracujá e Afonso Cláudio. Tipo o Armitz foi o Afonso Cláudio. Fala, Bruno. Não, você tava lá no dia do... Não. Obrigado. Mas onde você tava, seu Nonô? Não interessa. Maio. Dia 3 de maio de 83, nasceu o Fernando. Na maternidade de Afonso Cláudio. Parabéns. Mas é maio de que ano, Fernando? De 83. Que dia? Dia 3. Ah, então, ó, de 80 17 aí? Dias depois nasci o Zé, né, cara? Também em 83, no dia 20 parabéns, de maio. Parabéns! O Zé, por sua vez, não nasceu na maternidade Afonso Cláudio, foi achado num acidente de... achado de... no lixo. Não, que foi? É o caso do Afonso Cláudio, né, cara? É um ET. Sabia que no dia 7 de maio é o dia do silêncio? Parabéns! Respeita o feriado. No Wikipedia, pô. Dia do silêncio. Olha lá, 7 de maio, dia do silêncio. Que foi, bosta, foi cara. O dia que foi gravado o Silêncio dos Inocentes. Dia 13 Afonso de maio é dia do zootecnista. Esse dia do silêncio começou após uma piada do Alisson, né, cara? Mas como a natureza abomina o vácuo, né, cara? O Alisson foi punido pra sempre. Exatamente. Comemora o dia da piada do Alisson, dia 7 de maio. O Alisson é um sexo frágil. E no dia 17 de maio se comemora o dia mundial da internet. Vocês esqueceram do dia 15, cara. Que é o dia que do... Detetive. Meu pai é detetive. Olha, eu sei que em 1981 morria Bob Marley. Maio de 81. Marley? Bob Marley. Tá certo. Morri em Marley de 81. Marley de 81, não tinha Bob Marley. Você sabe que em maio de 2008, a produtora de filmes pornográficos brasileirinha contratou aquela que viria a ser chamada depois de Jenna Jameson Tupiniquim, né, cara? Leila Lopes, né? Caralho, de novo? Que isso, meu? Jenna Jameson não, porra. que assim, isso, cara? Mano? Qual é o problema, cara? Eles é a Leila Lopes. Eles assinaram o contrato no Hotel Sheraton lá em... Afonso Cláudio, exatamente. Não, pior, meu, dia 1º de maio, né, estreia, dia do trabalho, todo mundo vendo a Fórmula 1, Grande Prêmio de Afonso Cláudio. Circuito de Imola, Afonso Cláudio. Perdemos um grande ídolo do brasileiro, meu. Mussum. Ayrton Senna. E do Mussum também. Ah, não. Do Mussum em 84, em 94, mas eu não sei. O Senna abafou o Mussum. E em Imola também? Não, claro. O Mussum morreu atropelado pelo Senna, cara. Ah. O Mussum tá dirigindo bebaço em Imola. O pau do Mussum foi aquela barra de direção que tava na cabeça do Senna. Puta merda, cara. Puta que pariu. O Fernando é especialista em pau. De pau. Junho. Junho é um mês legal. Junho é um mês bonito. Eu também gosto. É o dia de festa junina. Isso. O dia. Ó, oh, paçoquinha. Em 1923, a festa junina de 1923 de Afonso Cláudio se torna épica, cara. O quê? Porque foi a primeira vez que teve o pau de sebo do Perna. Mas a gente não pode esquecer que em junho de 1837 foi assinado o Tratado de Tafna, né? Que pôs fim à guerra que a França sustentava no norte. Contra Afonso Cláudio, né, cara? Exatamente. A França estava sendo massacrada pela província de Afonso Cláudio, até então a província, né? Quem não massacrou a França? Mas a vitória de Afonso Cláudio sobre a França, que inclusive gerou o Tratado de Tafna... Vamos cantar o hino. A gente deve muito, a gente deve muito essa vitória de Afonso Cláudio sobre aqueles a França. 300 bravos homens, né, cara, que defenderam Afonso Cláudio e nas Termópilas. E o general da equipe dos 300 Afonso Claudenses, que ninguém lembra o nome, que inclusive gerou a festa, né, de o Esparta. O Afonso Claudense desaparecido. Mas, né? Mas peraí. Ausente. Ele é ausente. Ele foi capturado pelos franceses e... Ele é o soldado desconhecido. O soldado desconhecido que tá lá embaixo do Arco do Triunfo, cara. É o Afonso Claudente ausente, cara. Ó, mas... Claudente, cara? Que isso, cara? Pois é. Dentista. Ó, mas antes disso, em 1874, foi inaugurado... Como antes, cara? O Tratado de Tafna foi em 37. Cala a boca. Foi em 1874 isso aqui, Zé. Então, não, mas 1837, mas cara. O meu foi em 1874. Ah, então continua. Foi antes disso. Ah, tá. Foi isso, não. Foi inaugurado o telégrafo submarino ligando o Brasil, abre parênteses, Afonso Cláudio, à Europa. Fecha parênteses. Vai, fecha parênteses, abre parênteses, França. Estava um xingando o outro. Aí começou a treta. Filha da puta, o outro. Filha da puta. Como é que fala, Zé? É. Batefé a futra. Isso. Você é alemão. Eu sou sim. Oh, rapaz. Em 1945. Houve uma comemoração dos 28 anos da fantástica festa junina épica de 1923 de Afonso Cláudio. Achei que era... Não, em 1922 começa a luta do exército republicano irlandês, né, cara? O IRA. Mudado por Irvine, né, um Afonso Claudense da Gema. Isso. Revoltado. Não gostava de Afonso Cláudio, falou, vou arrumar treta em outro lugar, que, depois... que é um país de ordem e progresso. E você sabe que IRA não tem nada a ver com o exército republicano irlandês, né? É a independência banda. Para a República de Afonso Cláudio, né? Na verdade, chamava Iraque, né? Ficou muito difícil de falar. É como sempre. Como confundir com o país Iraque, né? É, exato. Que lixo. Em 1898, é o ano que Cuba lança. É, o primeiro... Cuba lança. Cuba lança. O primeiro, é o Cuba. Cuba lança o primeiro... Cuba lança um foguete? Pois é, rapaz. Foi ao som de Dança da Manivela. Tentativa de retomar a Baía dos Porcos, né? Tava sob domínio... De Afonso Cláudio. Isso. Exatamente. Da vila de Afonso Cláudio. Júlio. Ó, Júlio, eu só tenho uma coisa a dizer aqui na minha pauta. Pauta livre? Tem a ver... Gafo encontra o amor da sua vida numa balada GLS. Gafo. De onde ele é, né? A garota mais linda que ele pegou... Era homem. Qual era o nome dela? Romildo Avaringa. Romildinha pé de elefante. Timelo Rego, né, cara? Romildo Avaringa Catão, né? Conhecido como Enxadada. Ela, segundo o Gaf, ela tinha ombros largos, né? Por causa da natação. Tinha um gogó saliente. Mão grande. Por causa dos hormônios, né, meu? Foi o maior clitóris que ele já chupou na foi. Vida. Foi. Que nojento. Em julho de 94, a gente não pode esquecer que a nossa querida seleção da Itália perdeu a Copa, né, cara? Em 94. É verdade. Parabéns, bravo. Aproveitando o clima de aniversário, dia 15 de julho, nascia o alemão. Que beleza. Você nasceu na Alemanha? Eu nasci em uma cidadezinha interior. interior do Espírito Santo. Distrito de Afonso Cláudio, né, cara? É uma cidade de essência alemã, né? Porque eu sou alemão. Afonso Cláudio. Adolfo Cláudio. Adolfo Cláudio. Em 4 de julho, né, cara, se comemora aí a independência dos Estados Unidos da América de Afonso Cláudio, né, cara? Independência, mas é consensual, velho. Estados Unidos de Afonso Cláudio da América. É verdade. Menino da cidade, Afonso Cláudio e o Espírito Santo. Terra de viado. Tô louco, tá chegando. Que isso, cara? E os botocudos, cara? Como é que fica? Onde há botocudo? Ô Zé, conta pra gente como é que foi esse acontecimento aí da declaração de independência de Estados Unidos e Afonso Cláudio, cara? Da América. De julho de 1779, Elvis Presley, ainda príncipe da tribo dos Botocudos, lidera um levante de afonsos claudenses contra a metrópole, o reino de William Wallace. O IRA, Independência para a República de Afonso Cláudio, com um contingente de 300 homens armados de pedras, roladas uma a uma desde a serra, chegam à fronteira de William Wallace, entoando o canto de guerra Vamos à La Playa. A guerra teve início quando o general Edinancy Silva descobriu o caso entre a duquesa de Afonso Cláudio, Regina Duarte, e o primeiro-ministro de William Wallace, Senhorzinho Malta. Num projeto de vingança contra a metrópole, esquematizado pelo estrategista Afonso Claudense, o tenente Justin Timberlake, a colônia leva a cabo uma batalha nas montanhas de Cuba. Após 6 anos, William Wallace assina o Tratado de Tafna, tornando independente a gloriosa nação Estados Unidos de Afonso Cláudio. No dia 20 de julho de 1969, a missão Apolo Afonso Cláudio XI pousa na Lua, com Neil Armstrong cantando I See Green. Wonderful. Não, mas nesse dia é um marco para a história do universo, porque a Lua é considerada território de Afonso Cláudio, cara. Eles emprestam para os outros países. Claro. Inclusive, o Neil Armstrong era americano, mas Edwin Aldrin, que foi totalmente eclipsado por Neil Armstrong, era cidadão Afonso Claudense. Os Aldrin ainda foi conhecido. O outro, o Colin lá, que ninguém ficou lá no módulo, coitado. Cara. Morreu lá, ninguém nem sabe. Tinha gente que ele ficou olhando pela janelinha chorando. Tipo um bebê no micro-ondas. Nossa. No dia 13 de julho é como... aí, cara... um gênero musical criado pelos índios Botocudos em Afonso Cláudio, cara. Okay. Foi o rock and roll. Yeah! Oh yeah! Oh baby, come on! Inclusive o nome rock and roll, é porque os índios Botocudos, eles rolavam pedras até o centro da cidade para a fundação da igreja, né, cara? Não, não é verdade? Não é da igreja, não, você tá enganado, para fazer o farol. Fazer o sinal. O sinal, verdade. Conhecido como Afonso Cláudio das Sete Missões. Do Santo dos Últimos Dias. Agosto. Agosto morreu, acho que dia 25 de agosto, morreu Getúlio Vargas. Tá. Se matou lá em Afonso. Beleza, mas no Palácio do Catete, lá em Afonso Cláudio. Palácio de Cláudio. Então, ó, dia 9 de agosto de 88, morria o Seu Madruga, né, cara? Que ele se popularizou como personagem Ramon Valdez, do seriado Chaves, né? Dono de bordões inesquecíveis como Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Nossa. Ninguém tem paciência comigo. Pague o aluguel. Siga-me e os conta bons. Tudo pra sua mãe, Kiko, né? E siga-me os bons. Siga-me os bons. E tem aquele saudade do Seu Madruga e do seu personagem Ramon Valdez. Sucesso de público e crítica em Afonso Cláudio, né? E tem aquele bordão famoso dele também: pare de usar drogas, Zé. Volta pra casinha, Zé. Você sabe que é uma tradução, né? Quando veio pro Brasil, o Jaiminho, ele dizia, né? Eu vim de Tangamandápio, mas lá no México, no original, eu vim de Afonso Cláudio, né? É o equivalente. Tem até um episódio perdido do Chaves que, em vez de falar tanga mandapa, ele fala, dá pra ouvir no fundo, ele falando Afonso Cláudio. Exatamente. 16 de agosto de 1977, morre o cantor Elvis Presley, conhecido mundialmente como o rei do rock, pra quem não conheceu o Johnny Cash. Exatamente. O rei do rock, ele era o rei do rock porque ele era o cacique lá dos Botocudos, isso, né? Que fundaram o rock and roll. Mas a gente não pode esquecer, no dia 21 de agosto de 47, é emancipado por Duque de Caxias o município de São João do Meretrício, né, cara? Como você pode ver, ó. Uma data muito importante também. Que era um vilarejo nas redondezas de... Afonso Cláudio. Ó, em 1305, um fora da lei. Foreigner. Um outlaw. Assim, da até então província de Afonso Cláudio, é capturado e morto, cara. É o William Wallace. Ele foi capturado pelo rei de Afonso Cláudio, Elvis Presley. Capturado em 1304 e morre em 1305, meu. Batalha épica aquela, hein? Ao ser capturado, ele foi acusado de ter sido o cara que deflorou a então rainha de Afonso Cláudio, Regina Duarte, né, cara? Leila Lopes. Conhecida como namoradinha de Afonso Cláudio. Leila Lopes. Setembro. Setembro de 1910 é fundado o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista de Afonso Cláudio. Paulista não, capixaba, desculpa. Esporte Clube Corinthians Capixaba. Afonso Cláudio, cidadão do cidadão, rebotou. É, no dia 22 de setembro de 1940, né, nasci em São Paulo a maior voz da telecomunicação brasileira, conhecido como Elvis Presley dos resultados de Telecena, né, o Lombardi. O Lombardi, né, que continua atuante, né, trabalhando aos domingos nos programas do Silvio Santos. Aquela voz sinistra dele, parece voz de morto, né, cara? É, rapaz. Ah, mistério. Tem hora que eu ouço o Lombardi, a impressão que a voz vem do além, cara. Parece que vem do além. É, exatamente. Vem dali. Mas ele tá lá, cara. Um abraço pro Lombardi, continua firme e forte, né, aos domingos lá no programa do Silvio Santos. Firme, tudo bem, né? A gente não pode esquecer que no dia 11 de setembro de 2000, né, mais de 3 mil pessoas trabalhavam normalmente lá no World Trade Center, né? Que um ano depois seria atingido por um meteorito, né? Que extinguiria os dinossauros. Não, É um meteorito reincidente, um meteorito que já tinha caído em 1947. Não, o meteorito, na verdade, era uma das pedras que estavam rolando em Afonso Cláudio. Do rock and roll. Que escapou. Rolaram muito forte e foi cair lá. E é o mesmo meteorito do Sr. Clark Kent, né, cara? O maior cidadão Afonso Cláudio do mundo. O maior, eu não sei, porque o maior é a Marta do basquete. Não, o maior. O maior é de Nancy. O maior tá pra vir aqui em outubro, ó. Vai ver só. Mas não pode dar exemplo. Não pode dar exemplo, senão é castigado com 100 chibatadas. Em 22 ou 23 de setembro, o Sol cruza o Equador Celeste rumo ao Sul, né? O grande é o chamado equinócio de setembro. Começo do outono no Hemisfério Norte, da primavera no Hemisfério Sul e do verão em Afonso Cláudio, né, cara? Por isso vai acabar o mundo em 2020. Na verdade, Afonso Cláudio é sempre verão. É sempre. Aquela cidade é uma maravilha. Tem até praia lá. Tem. Aquela cidade é uma maravilha. Praia na Serra, né? Tem. Não, pode ser a Serra do Mar. É uma ilha. É as praias suspensas de Afonso Cláudio. É uma das grandes maravilhas do mundo. Tem aquela música lá do Barão Vermelho. Suspenderam as praias de Afonso Cláudio. As praias? É as que praias. É castelhano, né? As praias. O refrão dessa música é Vamos à praia em Afonso Cláudio.